Vou ficar aqui com o coração sangrando, mas eu vou ficar aqui. Sei que vou chorar, pode até passar os anos, nunca vou me acostumar sem você. Vai doer. Mãe, aqui tá tudo bem. Eu tô vivendo como a gente um dia sonhou. Só quero te agradecer por tudo que sofrendo você me ensinou. Mas se algum dia eu chorar, é de saudade momentos que a gente viveu. Sempre vai estar em mim. Não é esse o nosso fim. Me espera lá com Deus. Vou ficar aqui como um coração sangrando, mas eu vou ficar aqui. E sei que vou chorar, pode até passar os anos, nunca vou me acostumar sem você. Vai doer. Só quero te agradecer por tudo que sofrendo você me ensinou. Mas se algum dia eu chorar, é de saudade dos momentos que a gente viveu. Sempre vai estar em mim. Não é esse o nosso fim. Me espera lá com Deus.